Vamos ao 37º programa da série Ação e Reação, de André Luiz, Espírito. Nós estamos vendo nosso amigo Silas. André Luiz vai relatando. Numa discussão fraterna de convencimento de dois obsessores, Leonel e Clarindo, dois irmãos que foram assassinados por um outro irmão ambicioso, Antônio, que não queria dividir com eles a herança. O Antônio morreu e eles passaram a obsidiá-lo no lago em que foram afogados pelo Antônio e passaram a perseguir o filho, o Luiz, filho de Antônio, que era sobrinho dos dois. Vamos ver como Deus vai agir para acabar com essa disputa toda em torno de valores materiais. Evidente, vocês já sabem que a reencarnação é que vai unir esses desafetos todos. Eles vão viver tantas vidas quantas necessárias, até que compreendam que o caminho do Cristo é a fraternidade, é o amor universal. O novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, prossegue Jesus, podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, o de dar a própria vida pelos seus amigos. É o capítulo 8º, página 109. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente Silas falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luiz, o sobrinho dos dois obsessores, que prosseguia fascinado pelos maços de cédulas da gaveta abarrotada, o esclarecimento nos faz crer que este homem, além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas quanto a dele nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à atenção máxima. Já estava possesso, ou quase. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado: é, sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Aqui uma explicação de André Luiz. Refere-se à entidade, a organizações mantidas por inteligências criminosas, homiciadas temporariamente nos planos inferiores, que cercam o planeta Terra, é claro. Aí eu escrevi aqui uma lembrancinha. Assim como existem no astral inferior as escolas de vingadores, há no astral superior as escolas dos salvadores, naturalmente. De lá vieram os legionários da boa vontade, na verdade, integrados nessa mensagem de final de ciclo e de abertura de um novo ciclo. As principais finalidades da religião de Deus são estas, resumidamente: preparar os caminhos da volta do Cristo Jesus, que ele vem, a verdade está chegando, não é mentiroso, disse eu voltarei, e voltará, e deixou os sinais, principalmente no famoso discurso do fim do mundo, ou, nós preferimos dizer, discurso do fim dos tempos, que não acreditamos que o planeta Terra vá ser destruído, mas sim transformado. Mas vamos lá. Sim, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam, a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do nosso desejo central. Aquele que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. E desse modo é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. Vocês estão vendo que coisa? A crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Estão vendo só aquilo que a gente aprende na religião de Deus? Nós somos aquilo que pensamos. Por isso, nas sete campanhas da religião divina, as três primeiras são campanha do bom pensamento, se é aquilo que você pensa, campanha da boa palavra, porque você fala aquilo que você pensa. Mesmo quando você é hipócrita, fingido, você de uma forma ou de outra acaba se revelando. Isso não adianta mentir, não adianta mentir. E campanha da boa ação, porque você faz aquilo que você pensa. E costuma revelar, por mais cuidadoso que seja, ou cuidadosa que seja, entre os amigos, pelo menos. Mas vamos prosseguindo aqui com essa lição que um obsessor está dando, hein? Aprendam, meninos e meninas, aprendam a defender-se sabendo essas coisas aqui. Eles são psicólogos, a escola de Vingadores no astral inferior. Mas também a escola de salvadores, como nós dissemos, no astral superior. Só é dominado ou dominada pelos espíritos obsessores quem lhes entra na faixa. Deus não deixaria os seus filhos desamparados na mão de malfeitores e, além do mais, malfeitores invisíveis. Quando vier um pensamento ruim sobre você, defenda-se, não o aceite. É aquilo que o Dr. Osmar nos ensinava quando nós éramos ainda pequenininhos. Quando me vem um pensamento mal, dizia aquele famoso legionário da boa vontade, eu penso assim: bom, eu não raciocino dessa maneira, esse não é o meu caráter, então esse pensamento não é meu. Afasta-se de mim, meu irmão, porque eu sou é do Cristo, eu não aceito isto. Nós fizemos até uma composição, nós ensinamos nela a turma a se defender. Espírito do mal, nos deixe em paz. Somos de Jesus, não somos de Satanás. Quer dizer, Satanás é todo espírito atrasado, né? Ignorante, na carne ou no espaço. Um homem mau, um criminoso, que é um Satanás, que precisa ser corrigido com amor e com verdade. E a justiça de Deus não deixa de funcionar. O mundo não é uma bagunça, não, pessoal, não é, não. Conhecido o reflexo da criatura, prossegue o obsessor. São muito inteligentes, hein? Mas Deus é muito mais. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe se superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Olha aí, ó. O camarada ficou fissurado naquele caso lá. Ficou fissurado naquela mulher. Aquela mulher ficou fissurada naquele homem. Ele sabe, os espíritos do mal, mexer certinho no seu ponto fraco. Que tal você orar e vigiar? Você não diz que acredita no Cristo? Ele não diz, orai, vigiai, para não cair em tentação. É por isso aqui, ó. Se você orar e vigiar, quer dizer, orar e trabalhar, que não basta também orar pensando que vai enganar a Deus. Você tem que realizar obras relativas ao tamanho da sua fé. E Jesus no Evangelho e no Apocalipse diz que no fim dos tempos, e vivemos o fim dos tempos, início de um outro tempo maravilhoso, terceiro milênio, era de aquário, cada um diz como quiser. A cada um será dado de acordo com as obras de cada um. Não somos nós que estamos inventando. Ter fé não é suficiente. O próprio Cristo diz que não é suficiente. Mas, Senhor, pregamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos isso, fizemos aquilo em seu nome. E o Cristo diz, não vos conheço. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Aí o pessoal pergunta, por que, Senhor? Diz, porque quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando estava enfermo, não me medicastes. Quando estava nu, não me vestistes. E é, por aí vai o mestre. Então ele diz, mas Senhor, quando foi que estavas enfermo e não te medicamos? Ou preso e não te visitamos? Doente e não te tratamos? Já dissemos até lá. Com fome não te alimentamos, nu e não te vestimos. Ele diz claramente, e quando deixamos de socorrer a todos esses nessas condições de miséria e de abandono, quando não o fizemos, deixamos de fazer a ele. Depois ele se vira para aqueles que socorreram os necessitados e os convida a entrar na felicidade eterna. Isso não é um absurdo. Se você raciocinar direitinho, você vai ver que isto é a maneira melhor de se estabelecer uma sociedade solidária. Sem boas obras, onde está a solidariedade? Onde está a solidariedade, que é a dinâmica da fraternidade? Nas boas obras da fé, despertada no amor de Deus. Quem ama não pode ser egoísta, não pode desejar a salvação somente para ele, não é? Mas vamos prosseguir ouvindo aqui o Leonel Olimpo, velho conhecido nosso aqui dessa história triste. Mas o Silas, o amor vai vencer. Com esse objetivo, prossegue o obsessor, eles são muito inteligentes, hein? Basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir. Imagina, eles querem praticar justiça. Precisando também ser justiçados pela justiça divina. Né? Entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser. Quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Olha aquele pensamento. É um pensamento que diz assim, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Nós podemos, firmados no que acabamos de ler, dizer assim, dize-me o que pensas e eu te direi quem és. Eu te direi qual é o teu acompanhamento. Nós é que atraímos esses espíritos que podem vir a nos perseguir. Somos nós. Não existe o livre-arbítrio que você faz tanta questão de ter. Saiba usar, meu irmão. Minha irmã, saiba também usar o livre-arbítrio. Porque senão os pensamentos que você pensa que... Ah, o pessoal não sabe o que é que eu estou pensando, ninguém me conhece por dentro. Começa a atrair para junto de você esse tipo de espíritos que vão perseguir e vão deixar mal. Sua vida começa a dar errado. Por isso é que Jesus diz no Evangelho: orai, vigiai para não cairdes em tentação. Orai, vigiai, quer dizer, trabalhai também. Prossegue, Leonel. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações. Veja, suas próprias criações. A pressionar o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Que lição, hein? Você só não se defende agora disso se você não quiser, eu for muito distraído ou muito distraída. Querer prosseguir na sua vidinha, né? Não vai te levar, minha irmã, a lugar nenhum. Meu irmão, também não vai te levar a lugar nenhum. E sorrindo, o inteligente perseguidor espiritual disse, sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Quer dizer, você que cria a sua própria punição. Não põe a culpa nos outros não, minha irmã. Meu irmão, não põe a culpa nos outros. Vista a carapuça. Eu faço assim comigo. Qualquer lição que eu vejo aí, bom, deixa eu aprender um pouquinho também. Eu não sou perfeito. Aqui tem alguma coisa boa para eu aprender. André Luiz vai comentar agora. De mim mesmo, achava-me perplexo. Nunca ouvi um verdugo, aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se a mim assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Silas, mais treinado que eu, no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena, entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, continuou, fazendo a seguinte consideração: indiscutivelmente, a exposição, meu amigo, é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados, e o inferno é o reflexo de nós mesmos, completou Leonel com uma gargalhada. Puxa vida, hein? Aprenderam? Céu ou inferno, nós carregamos dentro de nós. Creio que, me assinalando o interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo, ao Leonel, né, alguma demonstração prática do que afirmara teoricamente para o nosso estudo, ao que ele assentiu com prazer, informando: bem, você está curioso? Você está curiosa? Ótimo! Isso é que interessa a sua salvação. Você quer ter liberdade? Você quer vencer? Tem que aprender essa coisa. Muita gente grita liberdade, liberdade, e depois se mete nas algemas difíceis de sair, formadas pelo pensamento retrógrado. A questão é elevar o pensamento ao Cristo, que disse: orai, vigiai para não cairdes em tentação. Então, até o próximo programa, nesse trecho maravilhoso de ação e reação de André Luiz. Viva Jesus!